Coluna Solta o Verbo, por Maria Gabriela Cardoso. Quando tudo virou tão mono? Na infância, uma das brincadeiras mais comuns entre mim e meus primos era observar os carros que passavam na rua. Sentados no muro, apontávamos e dizíamos: "Esse é meu." E logo vinha: "Não, esse é meu." E assim iniciava uma briga para saber quem seria o verdadeiro dono do carro, eu ou eles. Os carros vermelhos eram os mais disputados, mas os azuis não ficavam para trás. Ninguém queria os verdes. Os amarelos até que não eram tão ruins assim. Isso também acontecia com as casas. Eu morava em uma da cor amarela. A casa do meu primo era laranja no final da rua, vizinha a uma residência rosa bebê. Na nossa idade, a sensação do momento eram as roupas de personagens coloridas e chamativas. As minhas eram da Hello Kitty ou das meninas superpoderosas. As dos meus primos, de carros e super-heróis. O passado era tão colorido. Hoje, por onde se anda, a cada dia que passa surgem ainda mais casas cinzas. A cor virou algo brega, chique mesmo é ser sem cor. Qual foi a última vez que você viu um carro colorido? E as crianças? Parecem mini-adultos, vestidas com roupas de grife, sérias e limpinhas. Talvez isso seja retrato de como estamos por dentro, endurecidos, fechados e pouco felizes. Sozinhos e individualistas. Não temos mais outros caminhos, apenas um, o nosso. E lá se vai mais um dia em que se traça o trajeto da padaria sem esboçar um bom dia para alguém. É sempre reto. Eu. A vida virou tão monocromática. Desenho enviado por Tiago da Silva. A imagem apresenta um desenho em preto e branco de um personagem inspirado no estilo mangá, feito com lápis e sombreamento detalhado. O personagem tem uma expressão animada com um sorriso largo, olhos arregalados e traços característicos de emoção intensa. Parte de seu cabelo se transforma em formas onduladas, como se estivesse em chamas ou envolto em energia. Coluna escritora Voz do Povo, de Maria José de Melo. Por que foi tão importante para mim escrever sobre o fenômeno da violência sexual? Parte I. Os últimos 3 anos dediquei à carreira literária 2021, 2022 e 2023, mas também parte de 2024, como também a lapidação final da escrita do livro Memórias Literárias de Amora, uma carta-manifesto que será publicado pela Beija-Flor Editorial. Não foi o livro mais denso tecnicamente falando que escrevi, mas foi aquele que me levou a navegar em águas profundas do sofrimento humano. Escrever esse livro era necessário para aliviar a dor da alma da minha criança interior. Queria ficar de pé e viver, sem precisar carregar a culpa por ser vítima na infância do crime sexual. Então foi assim que decidi ir até as últimas consequências e encontrei forças aonde achava que não tinha. Quando escrevi o livro de Amora, como chamo carinhosamente, tinha consciência do quanto a dor, o sofrimento, o silêncio e o medo, que arranhavam a minha alma há anos, faziam parte de uma situação traumatizante. Submersa nas consequências de ter sido violentada aos 12 anos, encontrava-me esmagada por contradições diversas. De um lado, a perversidade do ser humano, que quebra ciclos e o desenvolvimento natural da vida humana. De outro, no movimento dialético da vida, também fui apresentada aos sentimentos mais nobres da condição humana, o amor, o acolhimento e a empatia. E foi na descoberta destes sentimentos que encontrei uma luz no fundo do poço no qual me encontrava naquela primavera silenciosa de 2021. Respondendo à pergunta que fiz no título dessa coluna, quando afirmo o seguinte: uma das formas de derrubar os muros da violência sexual, de arrancar toda a dor e todo o sofrimento, é unindo-se a outras mulheres e homens que lutam pelo fim de uma sociedade que se baseia na exploração humana e, em especial, da mulher. E uma das ferramentas particulares, muito afetiva e terapêutica, nesse processo de luta e transformação, no qual ao transformarmos o mundo transformamos-nos coletivamente também a nós, é através da escrita. Portanto, a palavra escrita revolve profundamente sentimentos e emoções, move montanhas. Sem sombra de dúvidas, ela ajudará a mover sua dor em direção à saída, acredite. A literatura, quando profunda, é um dos instrumentos para a transformação da realidade social. A arte da palavra escrita, como a de outras artes, cura a nossa alma. Coluna Contemplationis, de Matheus Roberto. A farsa? Hoje me sinto alheio às minhas ideias. Dessa vez, sinto uma solidão diferente, não quero dramatizar, mas agora é diferente. Já escrevi sobre a solidão algumas vezes, mas nelas havia uma espécie de experiência degustativa, ainda que a contragosto. Estou separado das minhas ideias porque recentemente descobri que um objeto num local específico que ornava a minha memória sumiu. Ele sumiu sem a minha atenção. Eu, que tantas vezes falei sobre a atividade da contemplação como substância de sentido de vida, agora me sinto uma farsa. Esta coluna, que você, leitor, está lendo, se chama Contemplationis por uma razão. Não prestei atenção na ausência do objeto que estava há mais uma década no mesmo lugar. Vivi em vão? Sei que pode parecer bobo, talvez seja, mas é a bobeira que me tocou profundamente. Meu mundo revirou-se à poesia que tanto cultivei sua frígida. Sempre me autocataloguei como contraditório, poeta da incerteza. Ora, isso nunca foi um problema. Mas no caso da contemplação era como se fosse uma estetização da experiência humana. Contemplar, diferente do instinto intelectual que naturalmente exerço, é mais do olhar as coisas, é quase um panteísmo, sentir-se parte do todo e romper com a dualidade. Eu olhava as árvores batendo umas às outras com a força do vento e me sentia a natureza como tal. Escrevi universos inteiros com a imaginação, constantemente baseados no cotidiano. Mas com esse acontecimento, pergunto-me quão distante da realidade abordei. Não me refiro ao realismo. Nunca busquei a fotografia da realidade com a descrição em palavras. Falo sobre a essência, sobre o foco de atenção em algo, buscando a impressão mais honesta e profunda no momento. Estou escrevendo com desânimo, tenho vontade de desistir. Daqui para frente não sei como participarei do mundo, poderia até ignorar e escrever sobre qualquer coisa, mas não funciona assim. A literatura não é uma dissimulação mística como Fernando Pessoa dizia, pelo menos não em absoluto. A atividade escriba é a psicografia da minha alma. Sou frágil. Tenho um mundo só meu que ninguém acessou e nem acessará. Mundo deselegante, muitas vezes melancólico. Isso é uma crônica, acontecimento real, mas com contornos de diário. É assim que piso nas ruas e piso nas minhas idealizações poéticas. Vago pelo realismo do meu ser. Tenho a leve sensação de nunca ter escrito algo que preste. Concluo, portanto, a solidão como desconexão de mim.